Sai, sai do sereno, menina. Sereno pode fazer mal. Vem logo pra dentro, menina, que esse forró tá gostoso pra danar. Ei, eu digo que samar, tchungu do pega. Eu digo tá roseira, chega o mando da. Eu digo tá roseira, chega o mando da. Eu digo tá roseira. Yeah. Yeah. This is really a beautiful song. It's by someone in Caruaru. Yes, Anildo Almeida, the Groovy Cat. Really good.